O sol rindo porque o sol já vai raiar. Pra minha tristeza já se acabou e a saudade chegou ao fim. Sai do meu coração, sai da minha vida, sai da minha esfera, que eu não vou ficar à espera de uma impossível primavera. Mas sai, sai do meu coração, sai da minha vida, sai da minha esfera, que eu não vou ficar à espera de uma impossível. Agora passou, quanta água rolou, dava pra verdejar o sertão. Não se fala mais não dessa inundação, a água dos meus olhos já secou. Sai do meu coração, sai da minha vida, sai da minha esfera, que eu não ficar à espera de uma impossível primavera. Oh, mas sai. Chegou.